Zephyr 083, Squawk Ident, clear the bomb. Arrive with the same 4,000 feet, QNH 1016. Chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Gol 1940, Recife 133.25. Recife 133, decimal 25, gol 940. Equador, boa noite, TAM 3197. Boa noite, 3197, pronto para a cópia? Certo, informação é a Delta. 3197, autorizado Galeão, nível 380, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5067, coteja. Galeão 380, Perzulu 10, da Euleda Bridge, curva à direita, 108, 5067. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Mostra Vitor Uniforme, aciona identificação, autorizada a chega da Bonf, desça para 4 mil pés, quem negar no 0 nomeia. Salvador, boa noite, é o 352 noite, perdeu contato com o Capitão Futuro. 352 noite, assistindo identificação. Autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, quem negar no 0 no meio. Está autorizado a descer para o 050. Tá, depois de 20 minutos para o ponto ideal descer. Siga a chave do uniforme. A intenção é cancelar mais próximo e pouso na 17. Voltando com a chave do uniforme, o senhor irá pousar, mudar as regras de voo e pousar a visão na pista na 7? Como aqui, senhor. Batango, a chave do uniforme está autorizada a proa do VOR. É poste mais próximo em condições visuais para mudanças de regras de voo. Zero, a three, complete final contact tower, 118.95. 118.95, low pass, 083. Salvador, Europa 083, good evening. Europa 083, continue approach, report, out of mark, land, get down and lock. 07728. Objeto 6728, aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 080, que é legal no 0 no meio. 080, comigo 16, continuidade para etapa. Até a chegada, objeto 6728, número 3 na aproximação. Vou direto ETAP. Direto ETAP, descendo ao 050, 5218. For 083, cleared land runway 10, winds 100 degrees, 08 knots. Capulano, compartido, ETAP. Batam Guascavita Uniforme, mudança de regra de voo, modificada aos 2224, desça para 2000 pés, quem negar no 096. Com 2-8, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta avisado no localizador. Autorizado 2000, ajuste 1016, a portaria estabilizada em LF 35216. 5218. Dá um alô, meu Brasil. Cavita Uniforme, desça para 1500 pés, reporte visual com campo. Gono 776, Sione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060, que é legal no 0196. Chegada à mar e descendo para 6000, 1016, Gono 776. Good evening, 083, taxi via Alpha, report before Juliet. Via Alpha, I call you before Juliet. Seu controle está fazendo o Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme, chame torre 118.95. Obrigado, até daqui a pouco. Se o controle desejar, o trip pode manter 240 nós até o externo. Só mantenha a trip 5218, desça para 2000 pés, reporte estabilizado ao localizador. Vai manter e reportarei 5218. 97. Gono 776, confirme sua velocidade. 300 nós. 776, reduza para 230 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo 230 nós, Gono 776. Jet 6728, desça para nível de voo 050. 050. Europa 03, taxi via Juliet, gate 1-1. Juliet, 1-1, Europa 03. Sete, vento 100 graus com 089. Voo 884, a sua identificação autorizada a chegada a Mali e desça para nível de voo 060, que é negar no 0, 1, 6. Mali, 0, 6. Voo 776, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 1.300, 776. Tango, acho que é Vitor Tango, no solo aos 3-1, autorizado backtrack, taxa até o Baitela, me escuta.